Sexta-feira já chegou, é tão bom. Esta noite vou sair, vou dançar até cair. São três dias de prazer que eu vou ter. Sexta-feira à noite, lá vou eu. Bailarico, já estou vestido a rigor. Vou com estilo de atrevido e decidido a ser vencedor. Deixo a timidez em casa, está na hora de a deixar. Desta vez é que não passa, levanto a taça e começo a faturar. Hoje vou ao baile, vou entrar na dança, à campeão. Quando sair da pista, toda a malta grita.

entusiasmo na hora de atuar. Eu levo um cartaz para verem onde está escrito à mão por mim o meu desejo, o meu pedido, onde levo escrito assim: oh, Quim Barreiros, faz meu filho, meu monteiro, faz meu filho, José Reza, faz meu filho, Sérgio Rossi. Amores, quem não conhece, ninguém é de ninguém. Quem não conhece Nossa Senhora, sempre presente nas orações como convém. Quem não conhece taras e manias, quem não conhece maravilhoso coração, quem não conhece mais e mais amor, amor que mostras em qualquer canção. É teu estilo e é tão natural, e assim eu digo, ninguém faz igual. Marco, obrigado por mostrares estas canções, obrigado por mexeres nas emoções de uma nação que te adora no fundo do coração. Que te adora do fundo do coração. Quem não conhece sempre que brilha o sol, quem não conhece morena morenita, quem não conhece canção proibida, e não esquecer, não esquecer Anita. Quem não conhece taras e manias, quem não conhece maravilhoso coração, quem não conhece mais e mais amor, amor que mostras em qualquer canção. É teu estilo e é tão natural, e assim eu digo, ninguém faz. Marco, obrigado por mostrares estas canções, obrigado por mexeres nas emoções de uma nação que te adora do fundo do coração. Marco, obrigado por mostrares estas canções, obrigado por mexeres nas emoções de uma nação que te adora do fundo do coração.

gostar de ti. Para saberes quem és, tens que gostar de ti. Para saberes quem és. E assim a tua vida começa a ter vida quando fores quem és. E assim a tua paixão

tinha de avisar para não causar confusão, que apenas queria pedir ao pai dela a sua mão. Oh, meu senhor, quero pedir a mão da sua filha, aquela que o senhor concedeu. Quero pedir a mão da sua filha, porque ela a mim o resto já me deu. Quero pedir a mão da sua filha, aquela que o senhor concedeu. Quero pedir a mão da sua filha, porque ela a mim o resto já me deu. Quero pedir a mão da sua filha, aquela que o senhor concedeu. Quero pedir a mão da sua filha, porque ela a mim o resto já me deu. Quero pedir a mão da sua filha, aquela que o senhor concedeu. Quero pedir a mão da sua filha, porque ela a mim o resto já me deu. Eu e os marotos da concertina, a mão da sua filha. Et avant de poursuivre, on va, j'ai un petit communiqué à vous passer. Voilà, on arrive bientôt aux fêtes de Noël, dans une quinzaine de jours, quoi. Donc voilà, les établissements Mariano se préparent à vous faire passer de très belles fêtes. Une multitude de produits festifs vous attendent dans leur magasin, bien sûr, 1 rue de l'Orme au gâteau à ce mois. Donc venez profiter d'une promotion sur toute la morue de Noël. Vous trouverez également tous nos gâteaux traditionnels de Noël, nos apéritifs typiques, et ainsi que nos différents beignets et bien d'autres produits pour l'occasion. Les choux de Noël et les feuilles de navet seront également au rendez-vous. Les établissements Mariano souhaitent à tous leurs clients et auditeurs de très belles fêtes de fin d'année. Donc n'hésitez pas, pour vos fêtes de fin d'année, là, allez faire vos courses dans les établissements Mariano. Vous y trouverez de multiples produits avec des promotions. Et on poursuit tout de suite avec une chanson de Prince Tug, Somos de Faf. Et cette chanson, elle est pour toutes les personnes qui sont de Faf. Et je sais qu'il y en a beaucoup dans la région. Faf, qui est une très très belle ville que je connais aussi bien. Donc voilà, on va écouter au Prince Tug, Somos de Faf. Et juste après, ça sera aussi encore Prince Tug, Tiroir Tirola. Donc on écoute. Vamos, vamos, vamos,

gosta mais da noite do que eu. Gosto de ser mais um que canta o refrão com o Zé Praia. Ninguém gosta mais da noite do que eu. Para ver a mulher mais linda, vou ao fim do mundo ou mais ainda. Ninguém gosta mais da noite do que eu. Pensando que ia ser de mim, desde que ela foi embora e me deixou assim. Seu retrato nas fotos eu vejo, seu perfume ainda se faz sentir. Como esquecer o amor, voltar a sorrir. Se ela partiu, tens de seguir teu caminho. E a outra mulher, tu vais dar o teu carinho. Um coração nunca esquece um grande amor. E quando a vida dá volta, eu às vezes volto. E faz esquecer a dor. Um coração acredita que é sincero. E quando menos se espera, volta à primavera com um novo amor. Quando chego à noite sozinho, meu peito à solidão, tento esconder minha mágoa com esta canção. Minha vida ficou tão vazia, a sua ausência é demais. Como esquecer o amor, não sei se sou capaz. Se ela vem, tens de seguir teu caminho. E a outra mulher, tu vais dar o teu caminho. teu carinho. Um coração, nunca esqueço um grande amor. E quando a vida dá volta, seu às vezes volta e faz esquecer a dor. Um coração, acredita que é sincero. Acredita que é sincero, e quando menos se espera, volta a primavera com um novo amor. A maior paixão na minha vida. O amor bateu na minha porta e eu mandei-o entrar. Como se eu fosse um passarinho, vivo no espaço, abrindo ninho nos meus braços para repousar. Assim como Deus criou o inverno e primavera, mulher e homem, a bela e a fera, criou o meu peito só para te amar. Assim como Deus criou o inverno e primavera, fez mulher e homem, a bela e a fera, criou o meu peito só para te amar. Tenho os olhos só para vê-la, o meu mundo para ouvir o nos meus braços quero tê-la. Fiz um céu para que fosses minha estrela. O meu melhor domingo de sol e calor, a brasa que vive queimando o meu coração. Teu corpo se entranha no meu como se fosse a vida, fazendo a luz mais colorida na minha escuridão. E quem amar alguém assim vira leão domado, um tigre sem garras, um peixe pescado. A vida pequena para tanta paixão. E quem amar alguém assim vira leão do mar. Um tigre sem garras, um peixe pescado. A vida pequena para tanta paixão. Tenho os olhos só para ver o meu mundo, para ouvir o nos meus braços quero tê-la. Fiz um céu para que fosses minha estrela. Thank you. preciso de ti, não vivo sem ti. Quero ser feliz junto contigo, preciso de ti, não vivo sem ti. E também sejas feliz comigo, com amor, com amor. Vamos viver. São os grandes mentirosos, aldrabões e cães. chega a verdade. Coisas que nunca fiz na minha vida. Linda, Eu não me importo se ando a gastar à toa. É só com ela que eu vejo a minha vida numa boa. Ela é tão bonita, ela ilumina a minha vida. Só Deus é que sabe, bota a ponta tão feliz. Yeah, yeah. Ninguém me engana que tu és a miúda que me faz sentir calor, sentir o amor, sentir-me bem. Podem falar o que quiserem, mas eu não me importo. Contigo eu sei que eu vou mais além. Essa miúda é linda. Linda, tô a gostar de fazer coisas que nunca fiz por meninas. Miúda linda, miúda linda, tão bonita. Fazer coisas que nunca fiz na minha vida. Miúda linda, miúda linda, tão bonita. Fazer coisas, yeah. Essa miúda é linda, oh, oh. Ela me faz fazer coisas que nunca fiz na minha vida. Linda, oh, oh. Tô a gostar de fazer coisas que nunca fiz por ninguém. tem fim. Pastelaria tradicional, mas o café é sensação. De manhã até faz fila para beber um cafezinho. A menina faz o pedido e eu digo com carinho: queres um café curtinho ou cheio? O açúcar levas no pacote. Na cafeira sai mais fraquinho, no coador é mais forte. Queres um café curtinho ou cheio? Quando saímos, se chegar e não estiver, já fechámos ou não abrimos. No meu estabelecimento, o cliente tem razão. Então diga, menina, vai já para a preparação. Queres um café curtinho ou cheio? O açúcar levas no pacote. Na cafeira sai mais fraquinho, no coador é mais forte. Queres um café curtinho ou cheio? Açúcar levas no pacote. Na cafeteira sai mais fraquinho, no coador é mais forte. Eu abri um negócio com amor e tradição. Pastelaria tradicional, mas o café é sensação. De manhã até faz fila para beber o cafezinho. A menina faz o pedido e eu digo com carinho: queres um café curtinho ou cheio? O açúcar levas no pacote. Na cafeteira sai mais fraquinho, no coador é mais forte. Queres um café curtinho ou cheio? Açúcar levas no pacote. Na cafeteira sai mais fraquinho, no coador é mais forte. Et oui, c'était au King of the Pits, au Negocio. Et on va terminer avec Ruth Marlène, Bombastico. Et voilà, il est 19h, oui, pratiquement 19h sur Radio Arc-en-Ciel. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain, à la même heure, de 17h à 19h. En attendant, je vais vous laisser juste après avec Albino pour son émission Mavrica. Et moi, je vous donne, donc, on se retrouve vendredi prochain, à la même heure, à partir de 17h. En attendant, je vous souhaite à tous un bon week-end, un bon fin de semaine. Sentirmos um em vez de dois. poderosa que eu cometa vai se espalhar pelo planeta. Quando unirmos nossos corações e sentirmos um em vez de dois, vai ser o beijo que nós demos, vai se escutar no mundo inteiro. Quando o corpo e a alma for um só, todos querem fazer como nós. Como que quer dar? Bom, bom, bom, bombástico tu és. Bom, bom, bom, bombástica eu sou. Ai, ai, ai, se a gente se entender, somos alquimistas de uma bomba de amor. Bom, bom, bom, bombástico tu és. Bom, bom, bom, bombástica eu sou. Ai, ai, ai, se a química se der, ou a lei da física vai dar um amor. Bombástico, temos tudo no sítio, nada para do lugar. Bombástico, no momento propício vai explodir. When you come to me,